Salvador, bom dia. Ainda, gol no 2-0. Pronto para ingresso, pista 1-0. Gol no 2-0, autorizado a alinhar e decolar. Vento 2-0-0 com uma dúzia. Firma autorizada, alinhar e decolar. 1-2-0. Bravo, curta final. Informe solo controlado, Tango Índia Bravo, vento 190 com uma dúzia. Guaraná controlado, Bravo. Reduza para 2-0. Sereno 333. Desça para 3.000 pés, ajuste 1018, sobre vetor para sequenciamento, vou ir na proa 195, limite ao curso do localizador. Proa 195, esquerda 95, limite ao localizador. Desça para 3.000 pés. Três, oito, nove, cinco. Para Guarulhos, 340, copia? Copia. Então, 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, número ISC 50, pista 1-0, curva direita, subida da EL até Leda, após Leda, direto Bidev, transponder 5435, o controle em 1935, então 3895. S33, velocidade de casa. 1-7-5, nós. 50 da EL, direita, Leda, após Bidev, 5435, 19-8, 1935. Ativo, conteja apenas o procedimento de subida? Está no perfil da EL, com curva direita, Leda, Bidev, é isso? Estimativo, da EL, Leda, Bidev, portão 3, chame pronto. Tá pronto. Localizador 4060, reduza para 170 mais. Ok, vetores para sequenciamento, esquerda 350, limite ao lock, reduzindo 4060, mantém 2000 na descida. Agora 3000 pés, ajuste no 0, 1-8. 3000 na 0-8, 4060. Vindo a radial, vai ser a radial 280, o limite vai ser radial 280 do Verde Salvador. Ok, agora o limite radial 287 Salvador, azul 4060. Bom dia, papá, papá, Charlie Tango uniforme, mantendo 160 para continuar na descida. Charlie Tango uniforme, desce via, chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 0-8. Charlie Tango uniforme. Via chegada, 2000 pés, Mário, no 0-8, Charlie Tango uniforme. Paulo, bom dia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Índia Bravo. É, voo local, sobrevoo do Farol da Barra, Centro Histórico, 17 direita, 500 pés AGL, 01171, 1935, controle, 86 torre. 1171, curva direita, com regularidade, farol sobrevoo, Farol da Barra, Centro Histórico, 1935, controle, 186 torre, Centro Índia Bravo. 04? 04, após o acionado 01171 no chão. Afirmativo, chame a torre e bom voo. Grato. Torre, eu faço a redução do Diabravo. Então, o Diabravo aciona, chama táxi e decolagem. Já está acionado pronto para iniciar. Autorizado 200 com uma dúzia. Vamos fora do sol. Agora fora do sol, chame o Diabravo. Zero, direita pro 040, limite a radial 320 de Salvador. Direita 040, agora limite a 320. 40. Tá na linha de parada, pronto. 175, força aérea 033. Confirme. Tá na linha de parada, pronto. Tá autorizado, a linha decolar 210 com 14. Tá na linha de parada, decolada. No 333, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. Está na 333, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. É, para que horas foi o plano? Chama aqui no 4:15, 14:15. Fez alguma CHG? Aos 27, frequência do controle 0935 até o retorno. Vai retorno, Bravo. Vai bater 3.040, né? No 333, esquerda pro 150, informe estabilizado. Esquerda 150, informe na estabilizado. Controle, Tango Índia Bravo. Novo ingresso no corredor Axé via portão Itapuã. Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, tem. .333, confirma a velocidade que está empregando? Na 1110 nós. 110 nós, o 333. Manterá. 1260, cruza o nível 150, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 1260, chama na Recife 1685, alterna 1245. Obrigado. Charlie Tango Uniforme, redução 2109 nós. Charlie Tango Uniforme. Reduzindo para 2109 nós, Charlie Tango .333, estabilizado localizador. Informação, chame a torre, frequência 1186. Torre 18, decimal 6. 14060, tráfego que o precede 2 milhas para a marcada externa, 12 milhas à frente. Com 110 nós de ground speed. Aeronave da Força Aérea Brasileira. Sim, a gente está reduzido para 1160. 14060. localizador. Sério no 333, continua a aproximação. Pista 10, o vento 200 com a 12. Pista 333, prosseguirá na aproximação. Romeu Oscar na escuta para cópia. Ok, 1000 pés para Siri, pista 17, curva direita, corredores Axé, Caixa Pregos. Acione 0153, o controle 0935 e a torre 186. POB? Ok, sim. 333 é porta embaixada travada. Será 333, tá visual com a pista, trem embaixada travada. VIP checado, 200 graus, 1 a 12 nós, autorizado pouso, Forcerna. Livre pouso, Forcerna 333. Solo Salvador Azul 4235, posição 1, pronto para o pushback acionamento. Foi Azul 4235, chamou? Afirmativo, 4235, posição 1, pronto para o pushback acionamento. Tá livre, chame para o táxi. Ok, chamar para o táxi 4235, obrigado. Localizador, 4060. 4060, passou a posição duna, complete torre, frequência 1186, bom pouso. 86, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4060, 2 milhas para o externo. Azul, continua a aproximação, agora pista livre. Conserve no 333, libere à esquerda, parte militar, seu solo aos 33, frequência livre vai estacionar, não precisa chamar o sol. É, que graça. Salvador Web 6740, sem da manhã. 6740, vou na proa de Mari, chegada a Mari autorizada, desce via até 2000 pés, ajuste no 018, informe o localizador. Via até 2000 pés, apertará no localizador Web 6740. 6740, identifique. Confirme, chamou o Romeu Oscar. Tá muito baixa a transmissão pro Romeu Oscar. 5220, vou ir na proa. Correção, vamos ver tudo para sequenciamento. Vou na proa 070, limite o curso do localizador. Nesta proa desce para 3 mil pés, existe no 08. 070, proa do LOC, confirme a altitude. Limite ao LOC, desce para 3 mil pés, ajuste no 08. 3 mil no 08, 5220. Ready, o Charlie Tango de Pá? Está autorizado a interceptar o localizador? Está autorizado, 1018, informe estabilizado. Tomaremos estabilizado o Charlie Tango de Pá. Está autorizado, pushback, acionamento do portão 3. Gente, eu posso passar do azul na retaguarda? Autorizado, posicionamento. 389. Paulo Salvador, azul 4235, PAB 104, 3 horas e 47 minutos de autonomia, alterna Campinas, pronto para o ataque. Azul 4035, altímetro 1018, táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1186, bom voo. Ok, táxi à direita, ponto de espera, chamará 286, 4235. Então 01, prossiga. Guardião 01, livre decolagem 210 com 12. Azul 4060, chame antes da Juliette. Chamará antes da Juliette, 4060 da Azul. Torre Salvador, azul 4235, ponto de espera 10, pronto. Azul 4235, autorizado ali ainda, colapso 0, 210 com 10. Ok, autorizado decolar na pista 10, azul 4235. Torre Salvador está fora do solo para o azul, guardião 01. Confirme, chamou a torre. Guardião 01, fora do solo, pronto. Guardião Pula segue no litoral chamando controle 0935, tem um morro. Controle Salvador, 0935, Guardião 01. Caritango Uniforme, localizador. Chama a torre, 18 decimal meia, Tango Uniforme. 18,6, bom dia. Controle Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Decolou de Salvador, está ingressando aqui no litoral, segue patrulhamento até o farol da Barra, 110, na escuta permanente, Guardião 01. Gente, ingresso no corredor Axé, via portão Itapuã, mantendo a linha do litoral à sua direita. Ou não? Se Ciente, mantém escuta, aguarde cópia, prepare da Eulida direto. Obrigado. Acima da Juliette, o azul 4060. Salvador, é o azul 4060. Azul 4060, táxi em frente, agilizando, ingresso pela Índia, portão 01. Táxi em frente, Índia, portão 01. Solo, bom dia, TAM 3191, informação Mike para o Galeão. Salvador Galeão 380, já autorizada a vagem para a cópia, prepare da El Leda Bidev. Gente, na escuta. Para o táxi está 3895 com o PLV de 118, alternando Galeão 4 azul. 35 azul, 4235. Charlie Tango Uniforme, vento 200 com 109, autorizado pouso pista 10. Autorizado pouso pista 10, Charlie Tango Uniforme. Pela 118,6, altímetro 1018, TAM 3895. Sente, está 3895, prossegue até o ponto de espera, dá 10. Está eu. Indicada 240. Enfim, redução 190 nós. 190, 35220. Yeah. Salvador, Porto Seguro, nível 320, via da decola da 10, com curva direita, subida da El, transição Leda, após Leda direto. Acione 5440, controle em 1935. Aqui autorizado, Porto Seguro, nível 320, decola na saída da El Leda, após Leda direto. Aciona 5440 e o controle 1935, gol 1777. 777, chama e puxa acionamento. Chamaremos gate 5. TAM 3191 para cópia. Copia, senhor. Salvador, Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita, subida da El, transição Leda, após Leda direto Bidev, Upper November 857, até Seguro, após Upper Zulu 16, até Gruf, após conforme rota do plano. Transponder 5450, controle em 1935, TAM 3191. Copiou TAM 3191, 380 para o Galeão, está aprovado, decolamos da 10, curva direita, perfil da El Leda, após voa Bidev. Bidev até November 857, até Seguro, Apezulu 16, Grufe, em rota após Apezulu 14, aciona 5450, 1935 ao controle. Correto, no portão 10, chame e puxa acionamento. Afirma, um repórter já. Salve Salvador, bom dia, papapapá, Tchalitango Uniforme, Librou. Prossegue para a qual para Aerostar, é isso? Afirmativo, Aerostar. Conhece o aeródromo? Afirmou, conhecemos. Então, se prossiga o táxi pela Alfa, chame antes da Juliette para cruzar o pátio 1. Charlie Tango Uniforme. A Alfa, chamar antes da Juliette, Charlie Tango Uniforme. Milhas cruzando 4.500 pés. Ciente, drift 220. Formativo, inicie redução para aproximação. Reduzindo para aproximação. O tráfego à frente vai interceptar o local também, o 5220? Afirmativo, tráfego na rota preferencial, é o número 1. Senhor número 2, na sua posição 1:12, aeronave da Webjet, Boeing 737. Ciente, reduzindo o 35220. Estamos no localizador Web 6740. Web 6740, está livre LS. Chame a torre no noite desse momento. Mais 3895. Ciente 210 com a 12 está livre. Torre Salvador Web 6740. Web 6740, continua a aproximação pista 10. Informa, o helicóptero está cruzando o eixo agora da 1028. Não vai interferir com sua aproximação, o helicóptero está mantendo 500 pés. Está prosseguindo para a final no 7. Aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Tango da Bravo já cruzou a 10, está ciente. Tango da Bravo, reporte final no 7. Final no 7, autorizado, vai direto para o pátio 4. Afirmativo, informe solo controlado, pátio 4, 200, 112. Tango da Bravo, ciente. Confirme? Para o pushback de acionamento, voo 777, com portão 5. Ô, papapá, Charlie Tango Uniforme, ingresso no pátio 1, contorne o pátio 1 e chame na Lima. Contornar o pátio 1 e chamará na Lima, Charlie Tango Uniforme. Fogo no 777, coordeno com a equipe de sol após a passagem do tráfego retaguarda, inicie no portão 5, chame pelo táxi. Após a passagem do tráfego retaguarda, vai chamar. Não, nós vamos ter que virar inicialmente? Autorizado, inicialmente. Inicialmente está prosseguindo, meu ódio, guarda no prazo. 3895, chame o controle 1935 aos 47. 7740, livre pouso, 200 com 12. Livre pouso, Web 6740. 2000 para o 340. 895, contato radar, vigilância, saída da EL 3895. A gente pode voar direto da EL ou Leda? Vamos manter o perfil da saída, 3895. Ingresso na Lima, papapá, Charlie Tango Uniforme. Autorizado o ingresso na Lima, Mike, chame na Quebec para cruzar a pista no 735, Charlie Tango Uniforme. Lima, Mike, Quebec para cruzar. Chame na Quebec, ok, para cruzar. Chamará Quebec para cruzar, Charlie Tango Uniforme. Pede uma milha para a cabeceira. Gente, trip 5220. Salvador, trip 5230. Firma. Trip 5230, estabilizado no localizador. Afirmativo, trip, reporte avistando. Reportar avistando, 5230.